começou. O bem e o mal se confrontam. A sua vida é o troféu. Move o inferno e o céu. É você quem decide. O diabo ruge como um leão, querendo te tragar. Ele anda em derredor buscando brechas pra te derrubar. Mas existe um batalhão acampado ao seu redor. São os anjos do Senhor que lutam em seu favor. Vai orando, vigiando, consagrando. Vai louvando, vai buscando a face do Pai. A batalha está travada. Vai cantando, adorando, exaltando quem tem todo o poder. Se Jeová é com você, a vitória é alcançada. Batalha, batalha. Batalha. A batalha começou. O bem e o mal se confrontam. A sua vida é o troféu. Move o inferno e o céu. É você quem decide. O diabo ruge como um leão, querendo te tragar. Ele anda em derredor buscando brechas pra te derrubar. Mas existe um batalhão acampado ao seu redor. São os anjos do Senhor que lutam em seu favor. Vai orando, vigiando, consagrando. Vai louvando, vai buscando a face do Pai. A batalha está travada. Vai cantando, adorando, exaltando que tem todo o poder. Se Jeová é com você, a vitória é alcançada. Batalha, batalha. Vai louvando, vai buscando a face do Pai. A batalha está travada. Vai cantando, adorando, exaltando quem tem todo o poder. Se Jeová é com você, a vitória é alcançada. Batalha, batalha, batalha.